Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Bom dia, vizinhas, vizinhas, vizinhos. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Juliana Notari, moradora da rua Bica de Pedra, artista, marionetista, astronauta pindorâmica. Como vocês estão? Como vocês passaram a semana? Manda um recadinho para a gente aqui ao longo do dia. Hoje a programação vai até as 9 horas da noite. Manda um recado aqui para a rádio e conta para a gente como que vocês estão. Pede música, pode falar poesia, pode mandar uma receita. Conta para a gente. Eu queria mandar um salve especial aqui para o meu companheiro Max Ruzar. Aê, Max, aqui no comando dessa nave, que também é um estúdio. E um beijo para a Uli. A Uli está aqui hoje no estúdio com a gente, maravilhosa. Um beijo para você e para todo mundo, para toda a equipe da Rádio TV Mundo Novo. Eu queria mandar um carinho especial a todas as minhas companheiras marionetistas, como todo sábado eu faço, todas espalhadas pelo planeta Terra, todas, todas. Essa arte milenar, revolucionária, de resistência, que atravessa fronteiras, mares, rios, oceanos, desertos e todos os biomas existentes. Um beijo para vocês, um abraço e espero que os nossos tão importantes festivais voltem a existir, que festival é encontro, é alegria, é um momento de troca, né, de sabedorias e de afetos, né? Também um abraço, um salve para o meu companheiro criador, compositor Felipe Mancini, que a cada semana mergulha nos sonhos contados aqui neste programa. Está sendo uma grande viagem, o que a gente vai fazer depois desses 8 programas. Estamos aí fermentando essas ideias e essas escutas, essas texturas. E hoje, 31 de outubro, último dia do mês de outubro, já vamos para 8 meses de relação com este vírus, o Covid-19, uma relação com um momento de pandemia, um momento super intenso e único que várias gerações estão vivendo e cada pessoa, como cada pessoa é um universo próprio, está vivendo de uma maneira, né? Nos faltam abraços, beijos, danças, festas. Brasil é um país de festa, de afeto, de toque, mas a gente tem que esperar. Não tem jeito, tem que ter paciência e cuidados. E falando em cuidados, eu queria falar um pouquinho sobre cuidados com vocês, ouvintes, minhas queridas, querides e queridos ouvintes desse programa onírico. Falar de cuidado também é falar de sonhos, né? E, então, eu preparei aqui algumas reflexões sobre cuidados. Quando um vírus se alastra entre países, o caos e o medo gerado por isso acabam revelando muito sobre como a nossa sociedade se organiza e quais são os seus principais problemas. No caso do coronavírus, Covid-19, estamos vendo como se acirram as desigualdades de gênero, raça e classe, até o ponto de inviabilizar medidas como o isolamento social para uma boa parte da população, né, gente? Nas nossas vidas e ao nosso redor, as mulheres são fundamentais nas tarefas de cuidado, por seu trabalho nos serviços de saúde, de assistência, nas comunidades onde vivem, nas casas, e nas casas que trabalham, né? E nas próprias casas, com suas próprias famílias, atendendo as crianças e os idosos. Cuidar é um trabalho duro, árduo, emocionalmente exigente, tenso, que sobrecarrega muito mais as mulheres do que os homens nesta sociedade patriarcal em que vivemos. Essa é a realidade, a nossa sociedade é patriarcal. Por isso, uma pandemia como a pandemia que estamos vivendo também nos coloca diante da necessidade da coletividade e da necessidade de repensar a vida em sociedade. Dá trabalho, dá preguiça, mas não tem jeito. Algum momento, quem não está olhando para isso vai ter que olhar, gente. E o cuidado é uma questão central na nossa sociedade. Ou deveria ser, né? Pois define como nossas relações familiares se organizam e como a solidariedade é possível de acontecer. Em sociedades patriarcais e racistas, que uma coisa está do lado da outra, ele é sistematicamente desvalorizado, o cuidado e sua contribuição para a manutenção do sistema capitalista e invisibilizada. Ainda mais com esse sistema neoliberal extremado, levado a cabo por governos autoritários, que é o nosso caso, em que assistimos ao desmonte sistemático das políticas de trabalho, saúde e assistência social. A resposta imediata para conter a propagação do vírus é o isolamento de pessoas, uma tentativa de proteger principalmente quem tem saúde vulnerável, precária, quem é grupo de risco, casos em que ele é mais agressivo, né? Em nossa sociedade, esse é um trabalho das mulheres, gente. E ele já é extenuante por causa da divisão sexual do trabalho injusta na nossa sociedade. Além disso, quando assumido por profissionais, são trabalhos desvalorizados e mal pagos, a exemplo da enfermagem, da educação infantil, do trabalho doméstico, exercido majoritariamente por mulheres negras. Na prática, se elas não são liberadas ou ficam sem remuneração, o que ocorre é a negação do direito à autoproteção e ao autocuidado. Assim, as jornadas de trabalho das mulheres estão aumentando muito mais do que a dos homens. Com a suspensão das aulas, as crianças e adolescentes precisam ficar em casa e quem cuida? Idosos precisam de atenção redobrada pela vulnerabilidade de sua saúde. E quem cuida? No espaço da própria casa, pode entrar também o trabalho produtivo, remoto, pela internet ou em domicílio, costureiras, passadeiras, exigindo novos esforços das mulheres. Isso, das mulheres. A conciliação entre o trabalho remunerado e não remunerado é uma exigência sem tamanho na vida das mulheres desde o século XIX, em especial das mulheres negras e chefas da família monoparental. Mas nesse contexto de pandemia, esse que a gente está vivendo agora, a situação se agrava muito mais, demandando esforços sobre-humanos das trabalhadoras. A maior parte das trabalhadoras domésticas estão em condições laborais precárias, no subemprego, que é o caso de muitas vizinhas aqui do nosso bairro Vila Anglo-Brasileira. Como podem se proteger mantendo o distanciamento social se o racismo patriarcal e o individualismo capitalista as impele a enfrentarem ônibus lotados para irem trabalhar? E as milhares de trabalhadoras e trabalhadores informais que precisam vender ou prestar serviços para ter o que receber? Na semana, no mês ou mesmo no próprio dia, gente, como sobreviver ao desemprego massivo e à paralisação das atividades econômicas se desde antes as mulheres negras já ocupavam os postos mais mal remunerados no mercado de trabalho? É isso, gente. Em tempo de desmonte do Estado, é sempre bom lembrar que é ele quem é capaz de garantir a proteção e a assistência econômica em momentos de calamidade. Olha as eleições aí, gente. Vamos pensar muito em quem a gente vai votar. O isolamento pode parecer uma opção ou privilégio individual, mas é uma questão política e exige, portanto, respostas coletivas. A desproteção é uma imposição sistêmica, patriarcal, racista e de classe. Por isso mesmo, o seu oposto, a proteção contra a pandemia, é um direito não acessível. A emergência da pandemia reclama enfaticamente a ressignificação do lugar dos homens na sustentação da vida reprodutiva, dos laços emocionais e do cuidado, tarefa essa não considerada em nossas sociedades como essencial e nem positiva, por isso mesmo, exercida de forma desigual. Agora eu coloco uma pergunta para vocês, ouvintes, e eu já estou terminando o meu desabafo. E se tivéssemos políticas públicas como escolas em tempo integral, lavanderias e restaurantes comunitários, para que essas atividades do nosso dia a dia fossem mais suaves para as grandes cuidadoras? E se o cuidado com as crianças, idosos e quem não pode mais se cuidar não ficasse a cargo exclusivo das famílias e das mulheres, sobretudo? Mas sim, discutidos e divididos entre toda a sociedade, entre os homens, as empresas, as instituições, todo mundo. Essas são propostas que, ao longo dos últimos anos, os movimentos feministas brasileiros formularam e demandaram dos governos, defenderam em processos de conferências e planos de políticas para as mulheres. Mas muito pouco se avançou e muito pouco foi escutado. Lembrando, estamos em tempos de eleição. É isso, gente. Cuidado não é só uma qualidade das mulheres. O cuidado tem que ser mútuo. Temos que reconstruir o nosso sentido comum. Cuidar de quem podemos, de quem está perto e também de quem está longe, pois vivemos numa sociedade interdependente. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. E na semana passada, eu tive o prazer, a felicidade, a honra de conversar com uma companheira artista, a Carol Caetano. Ela é atriz, educadora, ativista e cantora, né? E falando em coletividade e falando em apoio mútuo, o nome que eu dei ao sonho da Carol é Formigas. Formigas inspirada no sonho de Carol Caetano. Na barriga, o desejo e a gestação da filosofia do ativismo por um mundo com mais verdades. E no peito, abertura e liberdade. Carol existe no mundo assim, entre os momentos vitais, desejos que sabem ou saem do corpo e os sentimentos expostos. Coração aberto. A cabeça e o olhar acompanharam o sentimento de uma presença desconhecida, uma mulher, cheia de vida pela quantidade de anos vividos, velha mulher com poderes de guardiã de espíritos. Carol estava exatamente no mesmo espaço que ela, a velha. Uma casa de madeira escura, tudo escuro, inclusive o ar. Escuro, turvo. Sentia medo e coragem ao mesmo tempo. E num ímpeto, caminhou pela casa. Num tempo não muito distante, essa casa foi árvore. Essa era a ancestralidade da casa de madeira escura habitada por espíritos. A velha guardiã era feia. Não se parecia com nada que Carol achava bonito num mundo palpável. E sua postura era dura, gestualidade de guerra, ela, a velha. E num de repente, formigas. Todas as formigas estavam ali, acompanhadas de outras formigas e de outras. Carol era um corpo estranho naquela casa. As formigas, sempre em bando, num ato coletivo, exploravam o corpo doce de Carol, que sentia medo, coragem e preocupação por Matilda, sua cria. Entre os habitantes espíritos, crianças. 5 crianças, espectros, que brincavam entre as fendas e frestas da casa escura. Carol percebeu o medo do desconhecido e foi mexer na terra, no terreno, na vida. Todos ali participavam de um combate entre memória, existência e vida. Vida não tem sinônimo. As formigas picaram a mão direita da Carol, que sentia as nervuras pós-epiderme e pequenos curtos-circuitos corporais que a cada instante de dor lembravam que o coração latia e a pança amava. Tudo. Fresquíssima, Formigas, do meu querido Felipe Mancini. Felipe Mancini é um grande compositor, instrumentista, e eu sempre falo dele aqui porque vale a pena escutar a obra de Felipe Mancini. Vocês podem buscar aí nas plataformas musicais aí, Felipe Mancini. Tem um disco recém-lançado aí no ano passado, maravilhoso. Fiquem atentos. Então, essa foi a composição para o sonho da Carol. E agora, gente, eu tenho a alegria, a honra e a felicidade de conversar com uma grande artista, maravilhosa, eu estou muito feliz. Ela é marionetista, gente. Marionetista livre e contemporânea. Nina Vogel, uma artista multidisciplinar que caminha e se apresenta pelo mundo entre a música, o canto e as infinitas marionetes. Um ser sensível que na sua criação coloca o coração e a escuta em evidência. Seu olhar é profundo, sempre acompanhado do seu sorriso, grande, aberto e generoso. Oi, Nina, você tá aí? Bom dia, Ju, bom dia, ouvintes. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Estou ouvindo, sim. Eba, a honra é toda minha, é toda nossa. Eu estou muito feliz com a tua presença aqui radiofônica nesse programa O Sonho da Serpente. Muito obrigada, Nina. Obrigada a você pelo convite. Eu começo sempre o programa querendo saber das minhas convidadas, companheiras e companheiros, quem é a Nina pela Nina mesma? Quem é a Nina Vogel hoje? Nina hoje é um ser sonhador, uma alma errante, viajante entre universos. É isso. Que lindo. Entre universos, eu também me sinto assim, entre mundos, entre universos. E você, Nina, você pode contar um pouco pra gente como que você tá nesses últimos tempos? Já vamos pro 8º mês, hoje eu abri o programa falando de cuidados, né? A gente já tá no 8º mês aqui no Brasil, vivendo esse momento tão específico. Se você puder contar um pouco pra gente como que você tá, como você tá se sentindo. Acho que ao longo desses 8 meses, né, eu iniciei, na verdade, a quarentena um pouco antes, porque eu somatizei e até então eu não sei se eu realmente tive o vírus ou não. Na época ainda não tinha os exames no hospital quando eu fui. Então eu tô um pouco mais, eu devo estar, eu contabilizo em uns 9 meses. Desculpa, e nesse período eu saí de São Paulo, agora estou no interior do Rio Grande do Sul, então teve, assim, momentos diferentes, né? Teve um momento do susto, da incerteza, de muito medo, e depois teve um momento do recolhimento, sabe? De uma escuta interior forte, e agora já é um outro momento. Eu sinto que é um momento muito, que ele mescla essa escuta interior ainda, e uma calma antes de agir, mas ao mesmo tempo com muito impulso criativo, com muita energia criativa, digamos. Então, acho que eu, de alguma maneira, eu canalizei para as criações a energia que não conseguiu se desenvolver ou acontecer na realidade de outra maneira, entendeu? Acho que é isso, assim. Entendi. E você, então, você acha que esse momento é um momento de transformação e de mudança, Nina? Ah, eu tenho certeza que sim. Eu acho que, claro, depende da abertura, da disposição, da abertura de consciência e também vontade das pessoas. Mas tem um fator que ainda, talvez, precise ser pela dor que as pessoas, pelo incômodo, né, que as pessoas aceitem uma transformação, né, uma mudança de paradigma, de consciência. Então, eu tenho a impressão que o mundo, o nosso planeta como um todo, está somatizando e está num momento doente mesmo, sabe? Porque eu acho que a civilização ainda não atingiu um patamar de evolução que deveria. Então, é quase como algo muito forte de fora que vem e nos força a nos readaptarmos, a mudarmos mesmo. E eu espero que essa mudança seja mais rápida e mais tranquila e mais fácil daqui para frente. É o que eu gostaria, né? Sim. Por enquanto está bem doído, né? Exatamente. Sim, eu sempre comento com as minhas convidadas, né? A ideia desse programa. Esse programa, eu comento e lembro as ouvintes, né? Que esse programa é um programa que nasce de uma observação minha, que as pessoas começaram a lembrar ou a sonhar mais durante esse período de confinamento, né? Ou esse período de isolamento, né? E junto com isso, eu comecei um estudo muito profundo sobre algumas tradições de povos originários, né? Especificamente dos Yanomami. E o sonho é algo muito importante num processo coletivo, né? E de um contato também com outros mundos, né? Um mundo invisível. E aí, Sonho da Serpente nasce a partir de um sonho meu, que é um sonho com uma serpente. E a serpente vem e tenta tecer um sonho coletivo. Então, eu te pergunto, Nina, você acha que é possível que a gente resgate esse poder, essa forma coletiva de sonhar que a gente perdeu? Eu acredito nisso, né? Que a gente perdeu. Você acredita que é possível sonhar coletivamente, Nina? Eu acredito que sim. Eu não sinto que a gente perdeu. Eu sinto que ainda tem alguns guardiões ou guardiãs de sonhos, talvez poucos, mas eles estão por aí. E sim, eu tenho uma convicção, um sentimento profundo que é possível sonhar coletivamente e novamente que mais pessoas comecem a despertar e lembrar desses sonhos ou dessas viagens entre mundos, né? Interessante você falar sobre os povos originários, porque eu estou aqui na minha frente com o Oráculo da Noite, que é um livro do neurocientista Siddhartha Ribeiro, né? Que é História e Ciência do Sonho. E ele é um neurocientista brasileiro e esse livro aqui é muito bonito. Ele não tem só uma visão da neurociência ou da ciência em si, mas ele, por ser brasileiro, vai a fundo na história das civilizações primárias, dos povos originários ao redor do mundo. Então, praticamente todas as etnias indígenas, seja da América do Norte ou da América Central, América do Sul, o sonho faz parte das mensagens enviadas entre mundos. Muda de uma etnia para outra, dependendo de quem são os guardiões ou guardiãs e os intérpretes desses sonhos, né? Normalmente é o xamã, mas tem algumas culturas que são as mulheres. E isso vai desde os egípcios, os gregos, mesmo o Paris. A história das civilizações, ao longo dos milênios, dos séculos, ela passa pelos sonhos. Os sonhos ajudaram a construir e a moldar nossa realidade como ela é hoje. O que acontece, a impressão que eu tenho é que talvez na quarentena as pessoas tenham parado e elas tenham relaxado mais e tenham atingido um nível do próprio sono que leva elas a sonhar e a conseguir se lembrar no dia seguinte. Porque, veja bem, a gente dorme, a gente sonha mais de um terço das nossas vidas. Imagina o desperdício que seria de vida se a gente não sonhasse. Qual é o propósito disso? Nós aqui, num mestiço entre os ocidentais, né, colonizadores e os povos originários, talvez a gente tenha herdado mais e talvez muito recentemente um costume ou talvez tenha perdido mais a conexão com esse universo invisível, com esse universo sensível, eu diria espiritual, né? mas isso faz parte ainda da gente. Então ele fala aqui de uma maneira muito bonita e eu me identifico com isso. Isso está no nosso DNA, isso faz parte dessa rede que nos forma, entendeu? E que está conectada com a rede que forma o todo. É muito bonito assim, a maneira como ele fala das sinapses que acontecem durante o sonho. Elas vêm trazendo informações que estão no universo há milênios. Então, é isso, assim, é da pessoa conseguir se conectar com isso e conseguir lembrar e trazer para a realidade. É isso, assim, eu acredito que sim, que possamos sonhar coletivamente e começar a despertar para isso novamente. Sim, eu também acredito muito nisso e acredito que não, que ainda tá aí essa possibilidade, né? Só o sistema e tudo, né, que vem com ele dá uma adormecida. A gente tá um pouco adormecido no sentido mais no pior sentido, né, de adormecer, né? E aí eu queria também saber dos teus processos criativos, Nina, se os sonhos, eles contribuem, se eles fazem parte ativamente dos processos criativos aí nas tuas obras. O sonho, Ju, tem uma grande importância na minha vida desde sempre. Desde que eu me conheço por gente, que eu tenho a lembrança, assim. Quem me conhece sabe, eu sempre acordo contando o sonho. E eu tenho sonhos que eu me lembro da data específica. Eles são realmente muito importantes, não só nas criações. Nas criações, eu falo que são sopros, né, que vêm. Muito, às vezes vem textos inteiros prontos ou soluções de alguma coisa que eu não sei. Normalmente, as coisas que eu faço, eu nunca repito. São sempre criações novas. E falo isso tanto também dentro das linguagens artísticas. Eu sou uma exploradora, assim, uma pesquisadora. E eu me jogo sempre nesse desconhecido, né, dentro da arte. Então, muitas vezes, e como autodidata, eu não sei uma solução técnica ou alguma... Enfim, e essas, eu chamaria até, tem os sopros que eu falo, que é quando eu estou entre a vigília e o sono ali, eu ouço, vejo, mas eu também tenho visões que são um pouco diferentes dos sonhos, porque elas te deixam uma impressão física diferente do sonho. É algo talvez um pouco mais palpável e forte. Sim, eu lembro que na criação, quando eu estava pesquisando o Toulouse-Lautrec, e aí eu estava pesquisando os desenhos do circo dele, que ele havia feito de memória, e eu tinha uma impressão que tinha um mobile, mas era uma coisa muito grande, eu não tinha a menor ideia como fazer aquilo. E aí eu estava cansada, assim, depois do meio-dia eu dormi, e eu vi, mas foi diferente. Porque quando eu vejo, normalmente também tem alguém me mostrando. Eu não estou sozinha, sempre tem alguém que está mostrando, a pessoa não fala, mas ela mostra. E aí eu vi, eu falei... Só que eu vi, é muito estranho, mas eu vi o mobile como se eu já tivesse feito o mobile, entende? Eu vi ele pronto. E aí eu acordei, eu olhei bem, a pessoa mostrou os ângulos, e quando eu acordei eu peguei uns aramezinhos que eu tinha... E aquela fita isolante. E eu falei, se eu conseguir fazer ele 3D, eu consigo fazer ele grande. E eu lembro que em 10 minutos eu fiz. Eu tentava explicar para o meu pai, que é uma pessoa super engenhosa e que cria coisas, e ele não entendia. E aí um funcionário dele falou, eu sei o que ela está falando. E aí ele entendeu, porque a gente estava longe também por foto e vídeo. E esse mobile foi feito, ficou lindo. E quando eu... um dia no palco, eu olho para o desenho do Lautrec, na verdade o mobile era um símbolo, ele está no desenho, só que só está um cantinho na parte esquerda em cima, e eu não tinha percebido, eu falei, gente, mas é claro, é a tenda do circo, só que é uma tenda de circo estilizada, sabe? Então, assim, isso é um dos exemplos, mas eu teria Eu acho que eu teria algumas dezenas, assim, para te contar, dentro das criações, textos, parágrafos inteiros, frases, música, livro. Ixi, é uma quantidade de coisas. Às vezes eu não consigo, eu falo, eu não consigo decodificar tudo quando eu volto, sabe? Então, às vezes, essas coisas, elas se perdem no entre. Não sei se se perdem, né? Mas eu não consigo, às vezes, decodificar. Então, depende. Mas, assim, também tem sonhos que são recados para algumas pessoas. Tem sonhos que são mais simbólicos, que eu acordo e falo, ah, ok, com animais, como você falou, da serpente, ou... Outro dia eu sonhei com um tigre, com um leão, eu sonho muito com um leão. E eu acho que é assim. E aí tem, às vezes, só aqueles sonhos que são fragmentos, como uma colagem meio maluca de coisas que você, assim, viu ao longo do dia, sabe? Sim. Mas tem alguns sonhos mais fortes que você lembra por anos, às vezes por uma vida, né? Que marcam, assim. Sim, eu tenho lembranças de sonhos de quando eu era criança, que me marcaram, mas também porque eu tenho um processo bem específico com sonhos, eu tenho cadernos e livrinhos, essas coisas, né? Essa coisa de soluções das marionetes nos sonhos, eu chamo de soluções. São os soluções. Eu, a Laura e a Silvia, que a gente faz outro programa aqui na rádio, a gente começou a usar os soluções como palavra nova no nosso dicionário ameríndio. Sensacional, adorei. São soluções. Então, vamos começar a usar, vou emprestar de vocês os soluções, então. Sim. Solucionar. E eu também tenho. Eu conversei aqui com o Kleber e a Márcia da Mivi TV, ainda da Companhia de Marionetes também. E eu acho que a linguagem da marionete era uma linguagem que ela abraça os sonhos, né, Nina? O que, que você acha sobre isso? Eu acho que sim. Eu acho que a marionete, ela já é um símbolo em si. E a marionete, ela vem do sagrado para o profano. Então, o próprio caminho da marionete também, ao longo da história da arte, como linguagem, ela está entre os mundos. Então, eu acho que ela, eu não sei se abraça o sonho, eu acho que ela é sonho. Talvez ela transite ela é também, né? Ela transita. Eu acho que ela vem de um outro, porque que eu falo que ela é sonho? Porque eu tô falando de decodificar alguma coisa que tá num outro universo invisível, né? Que a gente traz e materializa para a realidade. Então, veja bem, a marionete, talvez as regras, a vida dela, a linguagem, o mundo que ela habita é outro, mas ela também faz parte da nossa realidade. Então, nesse sentido, eu acho que toda vez que um marionetista dá vida para uma marionete e traz ela, eu acho que ela é sonho, ela está entre os mundos. Ela tá que nem a gente, entre os mundos. Ai, e eu tenho certeza absoluta que elas escolhem os marionetistas. Assim, certeza absoluta. Eu também tenho essa certeza. Sabe, você não vai falar assim, ah, eu vou ser marionetista. Não, eu nunca vi alguém falar, ah, eu queria ser marionetista, comecei 3 anos. Não, gente, a coisa vai acontecendo, elas te escolhem. E é um caminho sem volta. Sim, cuidado, ouvintes, cuidado. Se você tá flertando com esse caminho, é um caminho sem volta. Tem um amigo meu que é ilustrador, ele é um ilustrador sensacional. E aí no tal do Inktober lá, que tem que fazer um desenho por dia, ele começou a desenhar móveis e de repente ele começou a fazer desenhos em 3D e animar os desenhos. Eu falei, meu, é um caminho sem volta. Prepare-se. Sim. Querida, eu queria que você agora contasse pra gente um sonho teu, um sonho que você teve, livremente o que você quiser, que você compartilhasse comigo e com todas as ouvintes do Sonho da Serpente. Ah, eu fiquei pensando, fiquei matutando um tempo, qual sonho contar, né? São tantos. Eu tinha escolhido um sonho, eu acho que eu vou contar outro. Tá. Eu tinha escolhido, é muito típico meu isso, mas é porque por conta da nossa conversa, então eu vou seguir o meu coração. Isso, que lindeza. Vou fazer um adendo, então, acho que tem a ver também com a coisa da cosmovisão indígena, né? Eu tenho o sangue indígena da parte das duas famílias, né? E assim, eu tenho hoje uma consciência maior que também essa coisa dos sonhos, de ter algumas visões, de ter respostas, de ter essa comunicação entre e poder trazer para cá e lembrar, né? De uma maneira muito fluida, com certeza tem a ver com essa herança, né? Como eu falei para você, acho que tem pessoas que são os guardiões, guardiãs dos sonhos. E eu me sinto hoje, e consigo assim abertamente contar isso, e me sinto honrada. Então, eu ia contar um sonho que aconteceu comigo quando eu estava em Montreal, mas eu vou contar um que aconteceu recentemente. Porque os indígenas também olham muito para o céu, né? Eles seguiam pelas estrelas. E tem uma constelação no céu, que é a constelação do leão. E existem quatro estrelas reais. E uma delas é o coração do leão, que é o Régulus, que é uma das estrelas mais brilhantes no céu. E eu não sabia disso, mas uma astróloga amiga minha fez uns cálculos, que são cálculos assim bem difíceis mesmo. E pelos estudos egípcios, existe um planeta e uma estrela ou que é o seu guia da alma, que é a sua missão de alma. Eles chamam de Almuten Figuris. E lá no meu está Marte com uma estrela Régulus, que é o coração do leão. E aí eu chego no meu sonho, que faz algumas semanas, eu já estava no Rio Grande do Sul. Eu sonhei que eu estava num campo aberto, sozinha. Era no amanhecer, assim. Tava a grama, a plantação, o pasto ainda estava um pouco úmido. O sol estava começando a sair uma cerração, assim, ainda. E eu não sabia muito bem onde eu estava. Sentia que era aqui no sul, mas eu não sabia exatamente aonde. E num determinado momento eu sentia que tinha uma presença, mas não uma presença de pessoa, mas uma presença muito forte que estava me observando. E eu não conseguia identificar de onde vinha. Então essa presença começou a se aproximar pela neblina e quando estava mais ou menos uns 2-3 metros de distância, eu vi que era um leão. E eu lembro que a primeira, assim, fisicamente me deu aquele impacto de um medo, porque ele me olhou e fez o... Eu pensei, meu Deus do céu, eu vou morrer, né? Primeiro aquele pensamento muito rápido. Só que eu parei e eu lembro de respirar e eu comecei a me identificar com esse leão. E eu percebi que, na verdade, o coração do leão, o nosso coração estava conectado. E que o coração do leão era o meu coração. E ele foi se aproximando de mim. Eu fiquei imóvel e ele veio se aproximando. Deu mais umas respiradas fortes, um rosnado, só que ele se levantou e me deu um abraço. Uau! E aí eu lembro que a gente ficou abraçadas um tempo. E aí, aí sim, outras pessoas, quando eu vi, tinham outras pessoas vindo, porque acharam que ele ia me atacar, e essas pessoas ficaram boquiabertas, assim, eu não conhecia quem eram. E eu acordei com uma sensação de uma força muito grande, de uma potência, assim, uma coisa muito forte, sabe? Talvez de onde vem a palavra coragem, né? Que é agir com o coração, né? E a minha última criação é um coração gigante. Mas não era esse sonho que eu ia contar, mas ele veio agora forte e essa sensação de abraçar o leão mesmo, assim, sabe? Sim. Sabe que na semana, com o coração junto dele. Há duas semanas eu conversei aqui com o coreógrafo Anani Sanovi, que é um coreógrafo da República do Togo. E na nossa conversa, e tem vários pontos, né, que se cruzam entre esses sonhos contados, né? A gente já está no sétimo programa. E é muito interessante como... Por isso que eu acho realmente que a gente consegue construir um sonho coletivo. Mas ele falou uma coisa muito linda que eu lembrei agora, ouvindo o teu sonho, que ele fala... Todo mundo fala que mata leões, né? Eu mato um leão por dia. Aí ele falou, eu não quero matar os leões, eu quero namorar os leões. Pois bem, eu abracei o leão, e meu coração bateu junto com o dele. Uau! Acho que essa sensação, é. Que maravilha, Nina. Uma comunhão, eu comunguei com esse leão, é isso. A semana que vem eu abro o programa contando esse sonho teu, e o Felipe Mancini, meu parceiro aqui, compositor, ele vai musicar o teu sonho, né? Então a gente tá nessa brincadeira aqui no Sonho da Serpente, aí eu te convido para escutar, e eu vou te mandar também o texto que eu vou escrever a partir do teu sonho. Que bonito isso, Gil. É muito lindo criar arte a partir de sonhos outros, né? De outros que também fazem parte do coletivo. E sonhar com os animais, né? É algo muito da cosmovisão, assim, ameríndia. Então, acho que também tem essa força, assim. Que lindeza. Agora, eu queria te convidar para escutar uma música que eu selecionei aqui. Eu sempre faço uma homenagem às minhas convidadas, né? E então, eu, depois de escutar o teu sonho, eu proponho uma seleção musical. E eu pensei bastante, né? Sempre eu faço essa pesquisa sonora... E depois, com o Felipe Mancini, a gente entra nos devaneios sobre o que eu escolhi, né, para as minhas convidadas. E a música que eu escolhi para você, Nina, ela chama Taragaute. É uma música composta por uma cantora e compositora marroquina. É uma cantora que eu gosto e aprecio muito, que chama Oum. Então, a Oum, ela nasceu em 1978, ela é nossa contemporânea. Ela é considerada a embaixatriz da música marroquina, da música contemporânea. Ela mistura jazz, blues, soul, música Hassani e Sufi. É de uma força, assim... incrível, e eu fiz esse paralelo entre você e ela. E eu escolhi essa música, Taragaute, que é uma homenagem aos povos nômades do Saara. Ela escreveu essa música em homenagem a eles. Então, eu queria te presentear essa escuta. E... muito obrigada pela tua presença, Nina. Adorei a nossa conversa. E daqui a pouquinho a gente se fala. Muito obrigada eu pelo presente, pela conversa. Eu vou ouvir com todo prazer. Não conheço essa cantora, que coisa bonita. Muito obrigada, Ju. Um beijo, Nina. Até daqui a pouquinho. Até. I'm not afraid. gente acabou de escutar aqui a Tara Gaute, da cantora marroquina Oum. Ela é importante, é uma voz feminina importante aqui nessa pedra que flutua, que é o planeta Terra. Ela é de origem marroquina e de origem do deserto, gente. Maravilhosa. E procurem aí saber sobre essa cantora, essa compositora. Aqui também a ideia dessas seleções musicais é uma homenagem às nossas convidadas, né? E também a uma mudança de referência de apreciação musical, de escuta, né? E sempre durante esses dias, essas semanas, durante a semana, eu e o Felipe Mancini, a gente troca algumas ideias sobre as músicas, né? Então, a gente falou bastante sobre os sons que vêm do Saara e que são muitos e cada vez mais presentes e valorizados. Que bom, né? Que estão aí saindo do que era invisível para o mundo ocidental. Lá no Saara, vivem muitas etnias no deserto, né? E elas fazem músicas diferentes, mas são todas... Todas têm sempre uma coisa meio incomum. Tem um modo modal que flerta diretamente com o soul e com o blues. O que se sabe é que os escravizados que foram trabalhar no sul dos Estados Unidos, levados pelos ingleses, eram em sua maioria do norte da África. O Paul Oliver, no livro Pioneiro, As Síncopes da Savana, o Felipe me mostrou alguns trechos desse livro, Vestígios da África no Blues, em 1970, ele foi o primeiro a salientar que as raízes do blues não estavam nas regiões costeiras e de florestas da África, mas sim que o blues tem suas raízes na região do interior da savana, de Senegâmbia até o Mali, Burkina Faso, ao norte de Gana, o Níger e o norte da Nigéria. Então, não se tem certeza de quanto os povos do Saara foram levados aos Estados Unidos, mas se a gente escutar algumas músicas, alguns sons de etnias desse bioma, a gente vai sentir muito forte uma influência aí. Então, são conversas e devaneios que eu e o Felipe Mancini tem sido uma delícia esse processo do sonho da serpente. E eu conversei hoje com Nina Vogel, artista multidisciplinar, marionetista, cantora, diretora. Procurem também saber sobre o trabalho de Nina Vogel. E eu queria fechar o programa falando um pouquinho mais de cuidado. Fechar aqui mandando um abraço especial para as minhas companheiras Laura Corcoeira e Silvia Nogueira, que hoje farão um programa especial sobre solidariedade, sobre as redes de solidariedade. Então, eu queria mandar um abraço aí para elas. Precisamos pensar a partir de uma outra perspectiva, gente, sobre o cuidado, que parta de uma visão feminista, antirracista e decolonial, fazendo o exercício de imaginar futuros melhores, mais iguais e livres. Cuidado deveria ser um lugar de potência para as mulheres. Em uma sociedade baseada na solidariedade, possivelmente estaríamos pensando de forma mais coletiva nos problemas surgidos com esse momento da pandemia. Uma proposta política como a do bem viver, que busca o bem comum, a solidariedade e a responsabilidade com a natureza, e a criação de uma alternativa de organização social que freie a acumulação sem fim de sociedades capitalistas como a nossa, que seja um caminho mais vislumbrado como uma proposta real, coletiva, após a gente passar, porque vai passar a pandemia. Vamos nos cuidar, vamos olhar para o outro, vamos ativar o nosso sentido comum. Um beijo, um abraço. E boa semana! até sábado que vem. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Rádio TV Mundo.